Alô, Salvador, boa tarde, o chamado 63, 6213. Boa tarde, 6213, prossiga. Autorização de tráfego, Galeão, proposto 360. Autorizado Galeão, nível 360, via Amper Zulu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-9, decimal 8, aciona 5-1-2-4, coteja. Autorizado Galeão, nível 360, Amper Zulu 1-0. Saída da Euleda Bridge. Controle 198 e o transponder 5124, chama 63-6213. Protejamento correto, chama para pushback e sonhamento. Portará, chama 6213. Ao propósito, guarda a presença. Já na rota fora. Agora estou em frequência 1.186, aguarda 102, não comporta. Rádio Azul 4.1.16, identifique que chega na mar e deita para o nível 050. Ou 633. Existe 1251 e alterna 1632. Usado o regresso, deseja pousar direto no pátio do GRE? Afirmo, direto no pátio do GRE. Ciente, reporta 2 milhas da final da 17, o guardião. 2 milhas da final. 4, 16, chega na mar e desça para 060. Nós, sem livre pouso, reporta no solo controlado, Guardião 02, para o pátio do GRE. Solo controlado, Guardião 02. 02, seu solo aos 44. Até mais 10 milhas à frente, azul 416, após existir redução, temos tráfego agora 14 milhas, 12 horas pode ser, peraí, que vai ser livre até próximo posição e tá. Na posição 5 para a Punibeca, sua mesa. Autorizado, chama para o táxi. Gente, autorizado, reporte táxi, 2. É o 3154, deixa para 4 mil pés com ajuste B14. Cinco no 20, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Atualizado para 2 mil pés. 241, 16, está autorizado a sinal ILS, centro de gravidade, direita para 2 mil pés. Termo, cruzado ILS, 241, 16. Gol 1-6-4-8, estabilizado no ILS. Gol 1-6-4-8, chame torre 18-6, até o Mocó. 18-6, obrigado, boa noite. A bordo, alterna com 20. 115 a bordo, 3 horas e 40, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa no ponto de espera da torre 1-8-6, bom voo. 120 via Índia Alfa após 18-6, com a torre 6-216. Salvador, boa tarde, é o Gol 1-6-4-8. Gol 1-6-4-8, continua em aproximação, reporta no externo, baixado travado. Aí, reporta na Gol 1-6-4-8. A Gol, 1-6-4-8, passou estrada, baixada e travada. Oxenê 62-13, mantém ponto de espera, pistina 0. Gol 1-6-4-8, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-50 graus, 9 nós. Certo, gol 1-6-4-8, baixou e travou. Azul 41-16, reduza para aproximação, chame torre 18-6. Na curta final do no zero. Após o mesmo, autorizado alinhar e manter o Oceania 6213. Autorizado final ILS 41-16, confirma? Quatro, um, no meio, continue a aproximação, reporta no externo, baixado travado. Azul 41-16 na escuta. 1-6, prossiga. Azul 41-16, informo que é o número 2 na aproximação, correção. Número 1 na aproximação, porém temos uma aeronave na cabeceira da 1-0 para decolagem. 41-16, na 3 linhas, baixar travado. O Gol 1-6-4-8 no solo 5-4, livre a pista pela direita, solo 1-2-1-9. 219, vou aumentar depois. Gol Oxené 62, 13, autorizado, decolagem da pista 10, vento 140 graus, 9 nós. Azul 4196, Telive Pouso 990, vento 130 graus, 10 mares. Pouso 190, Azul 4196. Azul Quebec Terra, TM 510, QNH 0014. Informa o tráfego a sua posição de 11 horas, 2 milhas no rumo oeste, mantendo 1 no meu pé e ao Papatão, Golfo Vitor de Leste. Táxi Alfa, reportagem da Juliette, do 4196. Bandeira B. Gente, então a ascensão 360 vai voar direto Ledo, na 6213. Tá, 3154 estabilizado, localizador. Deve ser sendo localizador, tá visual, tá? 3154. 3154, semitorre, 118-6. 18-6, obrigado, boa tarde. Índia Navegar Alfa, visual com campo? Afirmativo, visual com campo, Índia Navegar Alfa. Índia Navegar Alfa, chame torre, 118-6. Chama torre, 26, Índia Navegar Alfa. Apatão, Kilo Quebec Serra, confirma o seu controle procedente de Cairo Lorenzo? Travado, 3154. Informar no externo, 3154. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, pro da rotatória, visual com campo. O Índia November Alpha, autorizado ingresso para o 17, reporta na final 3 milhas do 17, o Índia November Alpha. Autorizado ingresso final 17, reporta 3 milhas, Índia November Alpha. Número 1. Pode voar a prova de tudo. Autorizado a prova de TAP 4710. Está no baixado e travado, San 3154. 3154, tem um tráfego avistado, tem livre pouso na 10, vento 130 graus, 109. QNH 1014, San 3154. Tem livre pouso na 10, 3154. Pois espera. Corrigindo, mantém-se da Juliette. para o táxi do Janel 61142, estamos com 106106 agora, Alterna Natal, 3:45. Táxi autorizado via Pátio Indial, ponto de espera, chame torre 186. Pátio Indial, ponto de espera, ponto de espera. Azul 4116, após a passagem do Chanet, cedo ingresso via Juliette, portão é o 08. Ao 4710, desça para 2000 pés, reporte estabilizado localizador. 2000 pés, favor estabilizado no localizador. Para o canal, 4710. Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, sinal 3 milhas, 1 7. Continue a aproximação, vento agora 1110 graus, 99, que é legal no 0, 1 4. Livre pouso 1 7, Índia, November Alpha. Livre pouso 1 7, Índia, November Alpha. Liz 154, no solo 02, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Pela direita, 219, 3154. Kilo Quebec, terra visão ao campo. Ok. Kilo Quebec, terra visão ao campo. 118, decimal 6. 642, alinha e decola da pista 10, vento 120 graus, 8 nós, Oxané 6142. 12, boa tarde, Quebec-Serra. Quilo Quebec-Serra, prossiga. Estamos passando aqui em mais uma plataforma. Fala Salvador, boa tarde, até 3154, livrou na escuta. Então 3154, muito boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Via correção autorizado, regresso, reporta na final da 17, 3 milhas da final da 17, quilo Quebec Serra. Reporta 3 milhas da final da 17, quilo Quebec Serra. Chanel 62-13, chame centro Recife, 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. Recife 25, alternando 3325, Chanel 62-13, é feito, bom trabalho. Abatango, Alfa, Vitor Direto, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, corredor Vera Cruz. Reporte Caripe. Dia November Alfa, no solo 04, autorizado backtrack para o pátio 4, reporta pista no 7, livre. Doro Eco, a bota, tá? 3180 para o... Papa Romeu, Eco Aposta, acende identificação, vou direto em Tapideço até 3000 pés, NH1014. Corrigindo, Momo Arbor Elefa. Arbor transição. Arbor após o Arbor Elefa. Tá, decolagem suba até nível de voo 350. Saída Pucca, transição Aracaju. Identificou, sobe para 350, Pucca Aracaju. Se quiser se coordenar, já com consenso, a gente voa direto no Romeu Fox 09. Aguarde, 142. Muito obrigado, aguardando. Um minutinho, cópia. Eco Alfa Oscar, controle Salvador. Escuta. Confirma essa velocidade. 220. Eco Alfa Oscar, tem condições de mantê-la, incrementá-la até mais próximo de TAP? Afirmativo. Então, mantenha a velocidade para sequenciamento, é o número 2. Tráfico preset está a 12 horas, 30 milhas. No rumo nordeste, passando o nível de voo 050 para 2.000 pés. Sua volta está aqui. 7 ao código, 1935 ao controle. Bem, contabilizado está claro, 2.000, vai falar uma história de pista do tom. A saída vai ser árvore, tensão eleva. Após o decolagem da pista 0, você terá a direita contra o código. 19, 3, 5, 2, 2. Só corrigindo a frequência do controle, 19.8. 19.8, frequência. Correto, chama para pushback e acionamento. Romeu Bravo Oscar, agora sim copia. Está autorizado Sierra November India Uniform. Nível de voo 200, vai prosseguir direto na rota. Subida Arbor, após Arbor direto. Com a primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 175141 é o código, 1935 é o controle. Corrigindo, 198 é o controle. Botanar 4710, autorizado afinado o procedimento ILS, é que foi reposto estabilizado no localizador. Trabalhei, estabilizado, Botanar 4710. Não informe, por favor, a torre. Agora para acionamento táxi e decolagem, vai chamar a torre 18 também. Informe o POB a torre, tá ok? Bom voo. Papá Romeu, Hotel Oscar Tango, autorizada a chegada a bom, fidez até 4.000 pés, NH 104. Chegada bom, para 4.000 pés, Hotel Oscar Tango, controle já está no centro.